vezes eu penso se não faz mal ficar pensando demais em tudo. Ser um babaca não é tão legal quando você não sabe esquecer. Porque eu fico alegre do nada se tudo que eu faço é uma merda. Vivendo preso nesse corpo doente, de tédio, marasmo e derrotas. We'll be right back.